Que é o 07 do controle. Ah, escuta, controle. Confirme posição. Vertical do Logar com uma forma 510. Cliente. Bom dia, controle Golo 230 com a Índia. 30 é a sua identificação. Golo 230, essa via chegada a Bomed 1 para o nível 050. Via Bomed 1, 050, Golo 230. Chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Chamalino, obrigado, bom dia, Chame 63, 12. XA Lima, QNH 10 no 4, autorizado táxi via Papai, poste e ponto de espera no 6. Alfa, Mike Vitor Alfa, acionado e pronto para cima. Mike Victor Alfa, número 2 no táxi, aguarde. Tem condições de registrada presente, Mike Victor Alfa, no táxi. Mike Victor Alfa, decolagem com Pronorte, por sua conta em risco, reporte fora do solo. Vento 050 graus 07 nós. Mike Victor Alfa, conta em risco. Serra Lima autorizado a alinhar e manter fixo no site. Para Alfa, decolado 32, chame o controle Salvador 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, claro. Decolado, proa de Serra, Índia, Eco Índia, papapapá, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, cliente, mantém a proa do Serra Índia com Índia, reporte para final. Reporte final, Mike Vitor Alfa. Autorizado decolar fixo no 7, vento 020 graus, 06 dúzia de nós. Salvador, bom dia, voo 901. Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, eu chamava para Lima, graças a Deus. Identificação. 7 dias, chegaram a 601, voo 901. Controle Salvador, muito bom dia, papapá, Excel Lima, decolado 17, curva esquerda, descida forte. Papapá, Paico Serra Lima, suba via chegada Conde para nível 110. 110 autorizado, Paico Serra Lima. Confirmando, suba via saída Conde, nível 110, contato radar na decolagem. Cliente via Conde 110, Paico Serra Lima. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, precisa. Levantou, sobrevoou agora no retiro, início da BR. 500 pés na pescuda permanente. Gente, mantenha 500 pés, Guardião 07. Pede. Tá cruzando a BR-384, na altura do Elixir, Mike Vitor Alfa. gerente Mike Vitoral, com ajuste do altímetro em Salvador, no 0-4. 0-4, já avisou que ele quer para pouso, Mike Vitoral. Uno 0 9015, esse mantém o 060 via chegada com médio 1, 060. 060 via chegada com 960. O 9015 comprou o controle? O 060 via chegada com médio 1? Você é o controle, você como recebe o 9015? Autorizado, autorizado 060. Comandou de Bomélio, descendo via. Gente, 5/5. Obrigado. Uno 230, desça para 2000 pés, autorizado final procedimento do LS-X-Ray, reporte estabilizado. Consegue vir, reporte do X-Ray, voo 230, 1014. Uno 0-4. Que aberto. 38, estamos no controle de Salvador, em 1020, 8, bom voo. 08, obrigado, TAM 3663. Voo 9015, desça para nível de voo 050. Pesado 050, voo 9015. Salvador TAM 3663. TAM 3663, contato radar na decolagem, suba via saída São Voono para nível 340. Via São Voono para o 340, poderíamos aprovar a aprovação, você está visual? Autorizado, direto São. Direto posição São e sobe via 3663, até. Muito obrigado. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, proceda. Na avançada já por mim agora, 510, controle do litoral, retorno para o Grae. Gente, mantém a linha do litoral Guardião 07, mantendo 510 AGL, o ajuste do altímetro no 0-4. No 0-4. 07, evite final da 1-0 e da 3-5. Litoral final, 7. Uno 230. Uno 230, complete final procedimento CDS X-Ray, chame Torre Salvador, frequência 18 decimal 95. 18 95, boa. Bom dia, Uno 230. Vento 050 graus, continua norte, por autorizado, pista no zero. Libra no zero, Uno 230. Guardião 07, chame torre, 118 decimal 95, quase chegou ao time, no zero no 4. 118957. Torre Salvador, Guardião 07. Dia 07, boa, segue pra pouso? Afirma, tá na vertical de Piatá agora. Revisão com bug da Gol, sua esquerda, na final do ano principal? Afirmo, se autorizado, prossegue a retaguarda mesmo, sem interferir. Ok, sem interferir com o gol na final, autorizado cruzar a retaguarda e direto para o pátio do Ugraé. Vento 050 graus, 49, chama no solo controlado. Chamará no solo controlado a retaguarda do tráfego, sem interferir com o mesmo, Guardião 07. Gol 930, um helicóptero da Polícia Militar à sua direita, a cruzar a retaguarda sem interferir com sua aproximação. Tenha gerado. Tita 3063. Aguardado, Tita 3063, obrigado. Tô aí, comandante do Mike Yankee. Chega, Mike Yankee. Tá, vai, chame táxi, Mike Yankee. Minha triste, me sempre preciso, frequência 1-2-8-3-5, antena 1-2-5-1. Pode confirmar a primária, senhor? Minha 3-6-3, frequência 1-2-8-3-5, antena 1-2-5-1. Copio, antena 3-6-3. Ano 230, solo aos 46, chama ano 2, ano do Simão 9, levará. Veja o número. Costa da Rio 07. Deixa o guardião, frequência livre, boa. Gol 9095, complete final procedimento LSSUI, chame Torre Salvador, frequência 118 decimal 95. Oi, 1895, pode ir, 9095. Bom dia, 9095, estabilizado LS. 9095, vento 060 graus, 62 de nós, avistado, posto autorizado, pistão 0. Autorizado, posto pistão 0, gol 9095. Já está aqui chegando no ponto de espera da Oscar Mike Yankee. Olá, é prospero. Autorizado a linha de decolar, pista na 7, 20, 0, 60, grau 79. Autorizado a linha de decolar. Luna 5, Solo 52, Xamã 2, Luna 19, Solo. Semi decolagem, vento 050 graus com 4 nós, Maquiank. Quem é que declou 55 chamando 208 da viagem? 208, tá lá. Autorizado direto Manati, Oscar Maquiank. Não, o voo é aqui para P59, tá ali, é 2 meses. Gente, autorizado direto. Autorizado direto. Mike aí, confirma quantas milhas do VR de Salvador, do Botafogo? 18 milhas. 1-8. O 110 poderia coordenar com o centro de Tita Posconde voar Ávila? Papapá, Eco Serra Lima, serviço radar terminado a 1-3 milhas sudoeste da posição Conde. Chame a PP Aracaju, frequência 120.3. 1203, grata Cádico. Salvador, Oxané 63 no 1, no ponto de espera 10 está pronto para decolagem. 3-1, 3-1, linha de decolar, pista no 0, vento 0, 3-0 graus, com 0-3 nós. Linha de decolar, pista 1-0, Oxané 63, 6-1-1. Liberando o bicho aqui, Asfésio. Pronto, Tano, Viveiro, posso estar pronto, bom dia. Eu não vi meu trilho, a linha mantém, pista no zero. Mantém, então, meu. Salvador, bom dia, o Gol 90 nomeia com a Índia. Gol 90 nomeia, dessa via chegada por médio 1 para nível 050. 050, o 90 nomeia. Seria possível voar para o Aditapo direto? Gol 90 nomeia, autorizado direto Itapo, intercepta a chegada por médio 1. Dessa via 050. Ok, 050 então. Doutor Salvador, bom dia, 3296 da TAM, informação iniciada. 84, Oxenai 639, bom dia, senhor. 9 dia, mantenha a posição por mais alguns instantes. O avião que decolou à frente vai no mesmo perfil de saída. Afirmo, manterá, até no avião. 3, 1, cruza, 1.500, peça Sambo 1. Puxa na minha 3, 1, suba via saída Sambo 1 para o nível de voo 360. Via o Sambo 1 360, quando possível, se eu aceitaria a letra. Leda, parou o Xenai 6319. Xenai 6319, mantém o perfil da saída São Bruno. Gente, mantém o perfil 6319. Pista no 0, vento 030 graus, meia dúzia de nós. Afirmo, decolagem autorizada, seu 9000. Controle Salvador é o azul do 90, mantém nível 90, centro da Índia, ideal de descida. Azul 2590, desce para nível de voo 070. Autorizado direto para o Bomed, onde intercepta a chegada a Bomed 1. Eu só via 070. Gente, isso não via por 070 do Sistema 10. ...590, aciona a identificação. Identificou do Sistema 10. Azul 2590, contato radar a 3 milhas nordeste da posição coral. Desça para o nível de voo 070 na proa de Bomed. Bomed 070, azul 2590. Falador de 9000. Para o controle. Altan 9000, decolando Sambo 1, cruzando 2100. 9000, sub manter nível de voo 340 via saída Sambo 1. 340 Sambo 1, Altan 9000. Guardião 05, prossiga. Francisco Guardião, não, tráfego a informar, quando pronto, tem livre decolagem no Pro Sul, vento 030 graus com 04 nós. Renato? Meia, após etapa, autorizado 2 mil pés. Projeto final, procedimento LSX3, reporte estabilizado. Ok, após etapa 2 mil, autorizado LSX3. O 90 ajuste do altímetro, 9094. 1014. O azul 2590 está liberado da velocidade? Azul 2590, dessa via. É ok, então liberado, 2590. Azul 2590 negativo, dessa via, chegada a Momed 1, devido a tráfego à frente, afastado 8 milhas, pois 321, mantendo 270 graus de ground speed. Sente, desce via, o 2590. Decimal 35, contando 1,35 decimal 1. 2235251 na segunda, o Xanar 63 no Rondo Bandia, senhor. Approach Patrol, good morning, Azul 2780. Azul 2782, squawk ident. Approach 5267 ident, 2782. Azul 2782, maintain heading of ETAP position, cleared POMED 1, POMED 1 arrival, descent to flight level 080, or report ready to descent. I call you, ready for descent, Azul 2780. Tá, 3296, cruzando 070 pro 060. 090, confirmando, tá 3896. Após ETAP, inicia a descida, autorizado 2 mil pés, o ajuste do altímetro no 0,4. Autorizado final procedimento LSX3, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, dá 3296. Controle Salvador, bom dia, bom 1094. Então, 9000, chame centro Recife, frequência 128.35, antena 125.1. Confirma, Recife, tá 9000, bom dia. É a primeira aeronave que chamou o controle? É o Gol 1094, 4200 para 150. 1094, dessa via, chegada a Bomel de Uno, para nível de voo 080. Via Bomel de Uno 080, Gol 1094. Controle Comandante Cordial, bom dia, o Guardião 05, senhor. Guardião 05, prossiga. Pegou o Salvador, passou através de Itapuã, está ingressando na linha litoral. Tem como destino Serra Novembro, Vitor Romeu, 500 pés na sua escuta. Gente, mantém a linha do litoral, Guardião 05. 05. Padrão 05, reporte para o da barra. Farol, reporta lá. Desça para 3.000 pés, altitude do altímetro 90 no 4. Para 3.000 com 1014, azul 2590. Zero no meia, estabilizando no ILS. Zero no meia, complete final do procedimento ILS X-Wish, emitor e salvador, frequência 1-noite, decimal 95. 895, bom. 3896, confirme a velocidade que mantém. 739. Ready for descent, as it just said right here. Azul 2590, reduza para 2100 mais. 2100, azul 2590. 780, descent to flight level 050, heading ETAP position. 2050. Get in ahead and through it up there to 2782. 1094, desça para nível de voo 090. É autorizado 090, voo 094. É autorizado 060 via bom médio 1. Via bom médio 1 no 060, reautorizado, voo 094. Voo 90 no meio, pouso autorizado, pista 90. Ligue pouso 90 no meio. Mas me confirma o vento, por gentileza? Não entendi. O vento? O vento 080 graus com 7 nós, pouso autorizado, pista 90. Ok, 80 com 90, tá. Para 2.000 pés, hoje no 0 no 4. 2.000 no 0 no 4, autorizado o final dele, acho que foi azul daí, 5 na 0 reportar. Do 5 reporte sobre o farol da barra. Oi, Salvador, bom dia, eu vou 2171 pronto, pode ser 0-0. Eu frequenciei no 8 decimal 95. Reduza para 1-80 mais. 1-80, azul 2590. Prossiga. Prossiga, recolhe imediato, vou 2-1. Gente, agilize, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Ok, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Torre Salvador, nosso Coridial, bom dia, 3296 da Zanda, passando externo, visual com campo. Bom dia, tem 3896, continue a aproximação, aguarde pista livre, o Boeing da Gol vai iniciar a rolagem. 096, solo 017, libera a direita e chame no 219, solo. 219, 0-96. Azul 2590, reduza para aproximação. Reduzindo, azul 2590. Santana autorizado a decolar, pista 90, ventana 108 nós. Autorizado a decolar na pista 90, pro gol 2171. Guardião 05, mantenha 500 pés sobre referência visual, o ajustou o time 90 no quadro. Autorizado o táxi, Vitorino Juliette, chama no ponto de espera, táxi Oscar. Para Thousand feet, altimeter setting 1014, direct final ILS vectorway approach, report established on localizer course. Effort, ETAP, we clear to descend to 2000 feet to NH1014, and we clear to ILS X-ray runway 10, report establishes with 780. Bom dia, 4207, descida, passa 233, 160, com a Índia. Azul 4207, dessa via, chegada Bonf para nível de voo 040. Via Bonf é o 040, 4207. Azul 4207, a sua identificação. Identificado, 4207. Tenente Guardião 05. Salvador approach, good morning. Brazilian Air Force, the 581, India, information. Brazilian Force 2581, to clock identity. 2171. Afirmo, decolar 20, boa viagem do Corpo 2171. Bom dia, bom serviço. A zero, chame torre, 198, decimal 95. 295, boa. Bom dia, controle, gol 2171, cruzando 2, meu bem. 1094, reduza para 2109. Reduzindo 210, gol 094. 1094, tráfego posição de 11 horas, afastado 7 milhas rumo nordeste, passando 070 para 2000 pés. Tipo ATR-72. Tá no TQS, gol 094. Guardião 05, frequência livre. Brazilian Force 2581, descent flight level 070, via Comed 1, arrive. Flight level 070, Comed 1, arrival 2581. Bom dia, controle, gol 2171, cruzando 3.500 metros. Gol 2171, suba a via, pega São Voono para nível de voo 360. Via São Voono 360, gol 2171. Controle, acho que o Mike entra no retorno, para a mão, terça comando. 1094, sobre restauração para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite é o curso do localizador. Gente, vai manter a pro, limite o lock, o voo 094. Controle, Papa Romeu, acho que é o Mike Yankee. Possível Mike Yankee, sente do retorno, reporte 5 milhas fora. Preparar 5 milhas fora. Atingindo 060, gol 094. 094, desça para 050, aguarde esse. É, 050, 094, gol. Capitão Vitorino de Juliette, autorizado a decolar. Pista 17, ventou a centena com 8 nós. Autorizado de decolagem, Vitor Índio Juliette. Quem é que está se feritou em 1-8, decimal 9-5? Certo. 050-094, gol. 094, desça para 3 mil pés, hoje é o time 104. 3014, Cruzeiro 94. Negativo, segmento. Entendi. O vento, segmento. O vento 090 graus com 8 nós. 2590, Salvador 23, chama no 209 da simulada. 209, eu esqueci de cambiar. Oi Salvador, muito bom dia, azul 2670, fone espera da BR. Que é azul 2770, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, azul 2770. Bravo da presente, Ministério Torre, 98, decimal 95, para RIMA. Jorge 95, chamará, Tango de Abraão, acaba de caprão. 2-4, cruza a direita, linha do farol do Itapuã, quando atingiu 1.000 pés, e reporte visual com 6 cósmicos da Omni, aproximando do farol de Itapuã. Quem é passando, passando o farol de Itapuã, Vitor, Índia, Juliette, ou quadro visual com o helicóptero da Omni. Tulou 1.000 pés, e fica atento ao helicóptero. Vamos lá, Tango de Abraão, o problema do Suave vai conseguir para a Remar. Instante, Abraão, chame visual com a Remar. Visual com a Remar, Lucena. Mas quem é que tá visual com o Minona? Ainda não. Tá visual, Vitor e Juliette, com o Sikorsky? Juliette, visual. Gente, mantenha a separação visual agora e transferência de comunicações. Ok. Azul 2780, Azul 2780, confirmo, estamos.